isso acontece, a felicidade me assalta e nem sequer explica. Eu embarco e não duvido. Por que razão isso acontece? Alguém sempre aparece e por esquece. E é como se nada tivesse acontecido.